mas nunca consegui. Eu pensava que no mundo eu poderia ser. Me enganei demais, eu não tinha paz. Meus pecados me afastaram mais de ti, Senhor. Com tristes recordações é lembrar o tempo que eu sofri. Mas Jesus entrou pra sempre em minha vida. Hoje eu não choro de tristeza, minha vida agora é uma beleza. Sou feliz mais do que eu sonhava ser. Hoje eu não choro de tristeza, minha vida agora é uma beleza. Sou feliz mais do que eu sonhava ser. Vale a pena renunciar, este mundo nada tem pra dar. Já cansei de ser por ele enganado. Hoje tenho paz, já não sofro mais. Sou feliz pois tenho Cristo no meu coração. Esperança tenho eu nas promessas que ele me fez. Jesus, a vida tem mais alegria. Hoje eu não choro de tristeza, minha vida agora é uma beleza. Sou feliz mais do que eu sonhava ser. Hoje eu não choro de tristeza, minha vida agora é uma beleza. Sou feliz mais do que eu sonhava ser. Choro de tristeza, minha vida agora é uma beleza. Sou feliz mais do que eu sonhava ser. Hoje eu não choro de tristeza, minha vida agora é uma beleza. Sou feliz mais do que eu